No artigo anterior, introduziu-se esta série chamada Propósito, Objetivo e Planejamento. Minha intenção é ajudar você a viver uma vida plena. Como eu gostaria de saber disso anos atrás. Não dá para voltar ao passado, mas podemos começar daqui, onde estou olhando para o futuro e, principalmente, para a eternidade. Neste artigo quero compartilhar com você o propósito. Não somos um acidente ou um acaso, somos fruto de um Deus amoroso e que, como nosso Criador, tem um propósito bem definido. Ele fez tudo com propósito, Provérbios capítulo 16 versículo 4. Mesmo que você não entenda, tudo o que acontece, mesmo algo totalmente contrário à natureza divina, faz parte de um fim com propósito divino. A maioria de nós tem um critério para medir o sucesso, os bens e o montante de dinheiro que consegue juntar na vida. Porém, isso não reflete a realidade, apenas uma ilusão na qual não devemos confiar de olhos fechados. Só podemos confiar de olhos fechados em Deus. Quem nunca se pegou confiando na instabilidade da riqueza, independente do tamanho dela? Exorte os ricos deste mundo para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos proporciona ricamente para o nosso prazer. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 17. Descobrir e estruturar o propósito por trás de nossas ações dá à vida significado. É o propósito que nos leva a compreender a verdadeira essência de nossas escolhas. Inclusive, onde você vai gastar sua riqueza deve ser dirigido pelo propósito, não pelos impulsos ou outros motivos. No meu caso, como editor de livros, produtor de conteúdo, escritor e profissional envolvido em marketing, web design e ainda com intenções evangelísticas, meu propósito reside na criação e comunicação de narrativas para atingir o propósito maior como discípulo de Cristo. As palavras e textos das histórias têm o poder de inspirar, informar e conectar as pessoas, e é esse impacto transformador que me motiva diariamente. No entanto, como todo mundo, preciso me lembrar constantemente do propósito e voltar para o rumo certo. Quando esqueço do propósito, só perco tempo. O apóstolo Paulo revelou-se um homem que assumiu o propósito. Tudo o que ele fazia tinha um alvo bem definido. Ele revela isso dizendo: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios capítulo 9 versículo 23. A própria Bíblia está repleta de histórias, não simplesmente para entreter, mas para converter ao propósito. Ao unir meu amor pela leitura, escrita e design com a capacidade de utilizar imagens, busco não apenas contar histórias, mas também aprimorar a forma como essas histórias são percebidas visualmente, proporcionando uma experiência mais envolvente e memorável. Que histórias? As histórias que levam a um único propósito, a salvação, propósito de todos nós discípulos de Cristo. Essa busca por propósito se estende além do meu trabalho como criador de conteúdo. Meu propósito também é conscientizar outros do propósito em si. Na produção de vídeos, livros e cursos, meu objetivo é não apenas compartilhar conhecimento, mas também inspirar outros a descobrir e perseguir o propósito. Quem tem propósito, tem fé. As dúvidas são diminuídas e as certezas aumentadas. Quando se vive o propósito, o pecado se mostra supérfluo, como de fato é e não faz parte efetiva da nossa vida. Isto não significa que não vamos mais pecar, mas que não vamos viver no pecado. Cabe o arrependimento verdadeiro e a luta contra o pecado numa vida com o propósito. O que você faz na vida? Qual é a sua maior atividade e qual é o seu propósito? Não confunda propósito com objetivo ou com planejamento, temas para os próximos artigos. A maioria das pessoas não conhece o propósito. Propósito é a bússola que orienta cada ação, é o porquê, que dá significado a tudo o que empreendemos na vida. Descobrir meu porquê trouxe clareza à minha vida, transformando cada projeto em uma oportunidade de contribuir para um mundo onde a narrativa e a estética se entrelaçam para formar experiências memoráveis. Propósito é o porquê fazemos o que fazemos. Quando você vive uma vida sem propósito, você vive procurando satisfazer suas paixões efêmeras e troca tudo, como Esaú, por um prato de comida. Uma vida sem propósito leva a gente a trabalhar para alcançar os fúteis propósitos dos outros, geralmente nivelado pelo armazenamento de coisas e riquezas. Isto não quer dizer que trabalhar para alguém não faz parte de cumprir o propósito maior. Preciso notar e lhe chamar a atenção que o propósito será definido logo abaixo deste artigo. Preste atenção, pois tudo o que você fizer será para alcançar aquele propósito maior de todos nós. Qual é o propósito? Tendo dito isto, qual é o propósito de todos nós? Um sábio bem conhecido, depois de abençoado pelo Senhor com a maior sabedoria do mundo, chegou a uma conclusão. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Sim, vamos lutar, procurar desculpas e justificativas, mas este é o propósito da vida. Este é, como disse o sábio, o dever de cada pessoa. Por quê? Porque uma das poucas certezas que temos nesta vida é que ela acabará, é passageira e um dia, seja lá qual tenha sido seus propósitos, bons ou maus, serão revelados para te absolver ou condenar. Deus quer salvar, então nós começamos bem nesta vida. Vamos perdendo o propósito com o passar do tempo e, uma vida sem propósito, é uma vida vazia. Sim, a vida tem um só propósito para todos os seres humanos. Alguns vão se conscientizar disso, outros vão seguir o exemplo, outros ainda vão lutar contra. O propósito deve guiar todas as suas escolhas na vida, hobbies, profissão, relacionamentos, compras, gostos, etc. Se você não sabe qual é o propósito e deixa a vida te levar, a vida leva, mas não para o propósito. No próximo artigo da série vamos falar sobre objetivos.